A Sura dos Agrupamentos. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. A revelação do livro é de Alá, o Todo-Poderoso, o Sábio. Por certo, nós fizemos descer para ti, Muhammad, o livro com a verdade. Então, adora Allah, sendo sincero com ele na devoção. Alá lillahi d-dinu al-khalis, wal-ladhina attakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa inna Allaha yahkumu bainahum فِيمَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ. Ora, de Alá é a pura devoção, e os que tomam protetores além deles dizem: não os adoramos senão para que ele nos aproximem bem perto de Alá. Por certo, Alá julgará entre eles naquilo que discrepam. Por certo, Alá não guia quem é mentiroso, ingrato. Se Alá desejasse tomar para si um filho, ele escolheria o que quisesse dentre quanto cria. Glorificado seja ele. Ele é Alá, o único, o dominador. Ele criou os céus e a terra com a verdade, e enrola a noite no dia, e enrola o dia na noite. E submeteu o sol e a lua, cada qual corre até um termo designado. Ora, ele é o Todo-Poderoso, o Perdoador. خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّن بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ. Ele vos criou de uma só pessoa, em seguida deste fez sua mulher, e criou para vós dos rebanhos 8 rezes acasaladas. Ele vos cria nos ventres de vossas mães, criação após criação, em trevas tríplices. Esse é Alá, vosso Senhor, dele é a soberania. Não existe Deus senão ele, então como dele vos desviais? تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. Se renegais a fé, por certo Alá é bastante a si mesmo, prescindindo de vós e por seus servos. Ele não se agradará da renegação da fé. E se agradeceis disso, se agradará ele por vós. E nenhuma alma pecadora arca com pecado de outra. Em seguida, a vosso Senhor será vosso retorno. Então ele vos informará do que fazíeis. Por certo, ele é do íntimo dos peitos. É onisciente. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. E quando o infortúnio toca ao ser humano, ele invoca seu Senhor voltando-se contrito para ele. Em seguida, quando ele lhe outorga uma graça vinda dele, ele esquece aquilo pelo qual o invocara antes e faz semelhantes a Alá para descaminhar os homens de seu caminho. Dize, goza tua renegação da fé por pouco tempo. Por certo, serás dos companheiros do fogo. أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. Salvar-se-á este ou quem durante a noite é devoto, prosternando-se ou orando de pé, precatando-se da derradeira vida e esperando pela misericórdia de seu Senhor? Dize, igualam-se os que sabem e os que não sabem? Apenas meditam os dotados de discernimento. قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ. Dize, ó servos meus que credes, temei a vosso Senhor. Para os que bem fazem nesta vida, há algo de bom, e a terra de Alá é ampla. Apenas os que pacientam serão recompensados sem conta com seus prêmios. Dize, por certo foi-me ordenado adorar a Alá, sendo sincero com ele na devoção. وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ. E foi-me ordenado ser o primeiro dos muçulmanos. قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. Dize, por certo temo, se desobedeço ao meu Senhor, o castigo de um formidável dia. Dize, Alá adoro, sendo sincero com ele em minha devoção. أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينَ. Então adorai o que quiserdes além dele. Dize: por certo, os perdedores são os que perderão a si mesmos e a sua família no dia da ressurreição. Ora, essa é a evidente perdição. ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون. Terão acima deles camadas de fogo e abaixo deles camadas de fogo. Com isso Alá amedronta seus servos. Ó servos meus, então temei-me. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. E os que evitam a adoração de At-Tagut e se voltam contritos para lá terão alvíceras. Então alviçara o paraíso a meus servos. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. Os que ouvem o dito e eles seguem, o que há de melhor? Esses são os que Alá guia. E esses são os dotados de discernimento. E aquele contra quem se cumpriu a palavra do castigo, podes tu salvá-lo? Então salvas tu a quem está no fogo? لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. Mas os que temem a seu Senhor terão câmaras etéreas, acima das quais há outras câmeras etéreas edificadas, abaixo das quais correm os rios. É a promessa de Alá. Alá não falta à promessa. Alam tara anna Allah anzala minas samai ma'an fasalakahu yanabi'a fil ard. فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ. Não viste que Allah faz descer do céu água e fala introduzirem nascentes na terra? Em seguida faz sair com elas searas de variadas cores. Depois ressecam-se. Então tu as vês amarelecidas em seguida. Ele as torna pulvérias. Por certo há nisso lembrança para os dotados de discernimento. أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِّنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. Será que aquele a quem Alá dilata o peito para o Islã e está em luz de seu Senhor é como quem tem o coração selado? Então, ai daqueles cujos corações estão endurecidos para a mensagem de Alá. Esses estão em evidente descaminho. Allah nazzala ahsan al-hadith kitaban mutashabihan mathaniya taqsha'irru minhu juludu alladhina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah dhalika hudallahi yahdi bihi man يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. Alá fez descer a mais bela narrativa, um livro de partes semelhantes, reiterativo. De ouvi-lo, as peles dos que receiam a seu Senhor arrepiam-se. Em seguida, suas peles e seus corações tornam-se dúcteis à benção de Alá. Essa é a orientação de Alá com quem guia a quem quer, e aquele a quem Alá descaminha não terá guia algum. أَفَمَنْ يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ. E quem no dia da ressurreição se guardar com sua face do pior castigo, será como quem estará salvo no paraíso? E dir-se-á aos injustos: experimentai o castigo pelo que cometieis. كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. Os que foram antes deles desmentiram aos mensageiros. Então o castigo chegou-lhes por onde não perceberam. فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا. E Alá fê-los experimentar a ignomínia na vida terrena. E em verdade, o castigo da derradeira vida é maior, se soubessem. وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. E com efeito propomos para os homens neste Alcorão toda sorte de exemplos para meditarem. قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. Sendo o Alcorão árabe, sem tortuosidade alguma, para serem piedosos. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. Alá propõe um exemplo, um homem que pertence a sócios litigantes e um homem que pertence inteiramente a um só homem. Igualam-se ambos como exemplo? Louvor a Alá, mas a maioria deles não sabe. Por certo, tu morrerás e por certo, eles morrerão. إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. Em seguida, por certo, no dia da ressurreição, disputareis junto de vosso Senhor. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. Então, quem mais injusto que o que mente acerca de Alá e desmente a verdade quando esta lhe chega? Não é na Jena que há moradia para os renegadores da fé? والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. E aquele que chegou com a verdade e aqueles que a confirmaram, esses são os piedosos. لهم ما يشاءون عند ربهم. ذلك جزاء المحسنين. Terão o que quiserem junto de seu Senhor. Essa é a recompensa dos benfeitores. ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون.

إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Dize: ó meus servos que vos excedestes em vosso próprio prejuízo, não vos desespereis da misericórdia de Alá. Por certo, Alá perdoa todos os delitos. Por certo, Ele é o perdoador, o misericordiador. E voltai-vos contritos para vosso Senhor e islamizai-vos para Ele antes que o castigo vos chegue. Em seguida, não sereis socorridos. E segui o melhor do que foi descido para vós de vosso Senhor, antes que o castigo vos chegue inopinadamente, enquanto não percebeis. تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. Antes que uma alma diga: que aflição a minha, porque descurei de minhas obrigações para com Alá. E por certo, eu era dos escarnecedores. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. Ou antes que diga: se Alá me houvesse guiado, haveria sido dos piedosos. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. Ou antes que diga: quando vir o castigo, se eu tivesse retorno à vida, seria dos benfeitores. Bala, qad ja'atka ayati, fakadzabta biha, wastakbarta, wakunta minal kafirin. Alá dirá: sim, com efeito, meus sinais chegaram-te e desmentiste-os, e te ensoberbeceste e foste dos renegadores da fé. E no dia da ressurreição, verá os que mentiram acerca de Alá com as faces enegrecidas. Não é na Jena que há moradia para os assoberbados? E Alá salvará os que foram piedosos por seu empenho em se salvarem. O mal não os tocará, nem se entristecerão. Allah, خالق كل شيء, وهو على كل شيء وكيل. Alá é o Criador de todas as coisas, e Ele sobre todas as coisas é patrono. له مقاليد السماوات والأرض. وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Deles são as chaves dos céus e da terra, e os que renegam os sinais de Alá, esses são os perdedores. قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونَ